casa. Cria tu treina sem seguida, é ninguém escapa. Não te dá felicidade, mas faz dar risada. Com nada, por nada, o sistema mata. Manipule e te controla até em sua casa. Cria tu treina sem seguida, é ninguém escapa. Não te dá felicidade, mas faz dar risada. Com nada, por nada, o efeito é mais corrosivo do que combinado. Um químico invisível, indolor, mais físico, destrutivo. Ação em massa nas atividades, nos fracos, mentalidade. O controle mais severo que natalidade. Calmax tentou alertar, o rap tentou avisar. Corporação dita regra, adoram controlar. Constatar consequências do seu dominante engenho. Todos nascemos com sonho, antes deles morreremos. Trabalhamos pra ter, pra ser, sobreviver. Somos a combustão que faz a empresa se aquecer. Povo amansado com básico do básico, adestrado a se contentar, é presa fácil. O sistema mata, manipule e te controla até em sua casa. Cria tu treina sem seguida, é ninguém escapa. Não te dá felicidade, mas faz dar risada. Com nada, o sistema mata, manipule e te controla até em sua casa. Cria tu treina sem seguida, é ninguém escapa. Dá felicidade, mas faz dar risada. Com nada, por nada. Na ratoeira tem queijo e somos ratos. Subalterno, capitalismo tem odor de flores de cemitério. Pra plantar seu alimento, se a fonte do seu sustento, quebrando uma sequência que resiste já faz tempo. O efeito colateral do seu tumor rumo à morte, são os poucos. O jogo de corda se vê fantoche. Sair do controle, a opressão é do estado. Pra exilar são treinados, bem armados, soldados. O rosto enrugado, vai magia o cansaço. Provou que somos mais que escravos, sem valor remunerado. Um apartheid social maior que a linha do Equador. Separatismo pela genética plasmática de valor. A extração imprópria dessa mina é indevida. A porcentagem é garantida pra elite, a burguesia. O sistema mata, manipula e te controla até em sua casa. Cria tu treina sem seguida, é ninguém escapa. Não te dá felicidade, mas faz dar risada. Com nada, por nada, o sistema mata. Manipule e te controla até em sua casa. Cria tu treina sem seguida, é ninguém escapa. Não te dá felicidade, mas faz dar risada. Com nada, por nada, o sistema mata. Manipule e te controla até em sua casa. Cria tu treina sem seguida, é ninguém escapa. Da felicidade, mas faz dar risada. Com nada, o sistema mata. Manipule, te controla até em sua casa. Cria doutrina ser seguida, é ninguém escapa. Não te dá felicidade, mas faz dar risada. Com nada.